Guardião 06, chame agora o controle, 120, décima 8. 1208. Controle Salvador, uma boa noite, é o Guardião 06. Boa noite, 06, para Londrina, que é 10, informa sinal para o É. Confirmando, pai de 50, é pista que você vai utilizar? Meu pai de 50, é pista que você vai utilizar, vai pro Delta. Confirmando, posto seguro no 085. Bravo, Papa Sierra, posto seguro no 085, confere visual. Delta, pronto, cópia. E autorizado, ponto seguro, 085, decolada pista 97, curva direita, inicialmente restrita a 1000 pés, via corredor Axé, caixa trégua, se aguardando a liberação do controle para ascensão. 5122, código transponder, controle 120.8. Senem 6313, no solo 03, direito, chame solo em 1219. Lembrando direito, chama 219, graças a Deus. O código inicialmente, o código 0275 e controle 20.8, tá em que pátio? Ciente, chame 14.98.95 agora, aparece na taxa colagem, 1011 no ajuste, bom voo. Autorizado, 362, chame táxi. Sim. O Xenem 633 na escuta? Prossiga, meu. Alfa, bem-vindo, Alfa e reporte Ana Juliette. Alfa, aqui da Juliette, hoje na minha 1-3-1. Salvador, boa noite, portaria do 2224. 2224, só um minuto. O tráfego para Juazeiro, 190, prepare subida MOM inicialmente. 190, bom, bom, caralho. Azul 4298, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, informe estabilizado. 2000, 1012, estabilizado. Salvador 6, 1390 para puxa, só dá uma meia dúzia. 1390 vai guardar para o pushback. Não, desculpa. Salvador Gol no 604, pushback, finalmente posição 2. Posição 2 vai guardar para o pushback. Guardando, né? Antes da Juliette ou 3103. Você é 6303. Está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 04. Juliette, portão 04, Xenem 6303. pouco baixo, mas confirmado 140, 250 em Maceió. Alterna Fortal, ciente. Copiado 3662. Táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de esperada 10, lá 189514, ajustado 1011. Passarei 2224 para a cópia. Passarei 2224 para a cópia. Prossiga na escuta, chefe. Salvador Juazeiro 90, decolada 10, com curva pela esquerda, perfil da Momo Coquibo. Momo Coquibo após segue destino 5146, transponder, controle 120.8. Decolada 10 por esquerda, Momo, só poderia confirmar a outra posição, senhor? Afirmativo, Momo, Coquibo e após voa direto. Momo, Coquibo e depois voa direto, Juazeiro, 5141-208, passaria do 2224. Confirmando transponder, 5146. 5146. Correto, chame quando pronto posicionar no pátio 3. Camarada, senhor, já. Gol 1604, após tráfego da TAM, cruzar a retaguarda, está livre no portão 2, chame táxi. Após o TAM, vai iniciar após a aeroporto igual, né, 04. NM 6310, no 62, autorizado, chame táxi. Vai chamar para o táxi, 630. Gol no 889, portão 9, autorizado, chame táxi. Gol no 889. Autorizado, puxa em back, estacionamento, chame para o táxi, só fique atento a obras, a retaguarda do seu tráfego, homens e máquinas, fique só atento, chame para o táxi. Isso não copiou só? Copiou, seu cotejou, ficará atento às obras? Sim, chame para o táxi. Posso ir para o táxi, não deve ter saído aqui no PTC. Próximo à direita, vai chamar o solo em 21.9, gol 9278. 3662, Salvador, boa noite, é o gol 9278, livrando a pista via Fox. Boa noite, táxi lento, via Alfa, reporte antes da Juliette. Lento, via Alfa, reportar antes da Juliette, gol 9278. Salvador, boa noite, Alta 3858. Uniforme, Fortaleza. Muito boa noite, 4298, tá azul, no ILS. Azul, 4298, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre. É, temos um Airbus da TAM, iniciando rolagem da 1-0. O ajuste no 0, 1-1, o azul 4298. 1-0 no ano. T5133, o código transponder, controle 120.8. Porta 3258, autorizado Porta Verde, 23760, decolador no zero, primeira curva esquerda, saída móvel, transição Frutti, primeiro aerovia, pedido 19, 5133, autorização Avenida 1208, 3258. Correto, portão 3, chame o portão, pressionar. Para o taxi 6310, Natal, 3h30, 1 no 60 a bordo, 6310. 6310, autorizado, segue o Boeing, via pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, lá, 2895, ajustado, 1011. Segue o Boeing, 2895, 1011, obrigado. Chegou, 989, estacionado. Com 136 a bordo, 340 e auxiliar Campinas, para o táxi. 308, 3062. 14895, 1011 no ajuste número 3. No ponto de espera, 989. Maravilha, comando número 3. Índia 1895, gol 989. O 352, 1 no 6, no pátio 3, pronto para que o despegue a cena. Autorizado o trip pátio 3, chama o táxi. Autorizado o despegue, chama ele para o táxi. Guardião 06, chame Torre Salvador 1895. 9895. Delta autorizado o ingresso na pista, reposta alinhada e ponto cabeceiro no 7. Para o táxi Gol 1604, POB 1975, 3h20, até na Recife. Aprovado o táxi, direita, Índia, até o ponto de espera da 1-0, lá 2-6-8-9-5, o ajuste 1011, o número 04. 1-0 no 1, direita, Índia, ponto de espera 1-8-9-5, o 1-6-0-4, grato. O guardião 06 segue a retaguarda do mesmo, reposte após o cruzamento da final da 1-0, para pouso no pátio do Graça. A retaguarda do mesmo reportando na final da cruzamento da 1-0, da linha 06. 278, se aproxima da Juliette. Sim, mantém a Juliette após o tráfego da companhia, que já está próximo através do portão 612, livrar o setor de táxi, seu ingresso e prossegue até o portão 5 após 9278. Sim, vai manter a Juliette aguardando a passagem do tráfego da companhia, voo 9278. O Guardião 06 está presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, na mistura. Não, sua escuta permanente, Guardião 06. Oi, Salvador, boa noite, o Gol 6-04, ponto de pista 1-0, pronto. Gol 6-04, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0, Gol 1-6-04. 9278, pode ingressar até o 5. Agilizando a linha possível. A gente vai até o 5, Gol 9278. Obrigado, companheiro. Boa noite, velho. Um abraço aí, Estorinho. Clem 310, mantém o ponto de espera da 1-0, segundo protocolo. Vai, Matheus. Para... Lembrou a pista, azul, 4298. Azul 498, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, azul 4298. 989, pode prosseguir com o táxi até o ponto de espera, como já instruído. Estou seguindo 189. Na final pro Grael, Guarani 1-0. O Guardião 06, tráfego avistado, livre pouso do Graé, porta de solo controlado, vento 080 graus, 05 nós, o ajuste no 09. É. Via Pátio Índia, até o ponto de esperada 10, lá 2895, ajustado 1012. 35216, vai seguir o tráfego da Gol, Pátio Índia, e após. ponto Bela da Mundo, 0118, decimal 95, ajuste 1012, 35, 2 no meio. Outra 3858, tá no 3 para Bootstack, eu estou na frente. Retaguarda, 3858, estou com dois tratos para iniciar na sua retaguarda. Vai guardar o 3858. Quatro decolada ao 06, chamei controle 1208. Confirme, 1208. 1208, confirmo a frequência do controle, gol 1604. Obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, eu vou no 1604. Boa noite, gol no 604, contato radar, vou para o nível 370, saída MOBO. 370, na mão, gol no 604. Azul 498, observe a TR no táxi, após Juliette, portão 09. Juliette 09, gente, meu TR, passo 2 na linha. 3258, após TR, a retaguarda está livre no portão 3, chame o táxi. Após o TR, retaguarda, livre. Boa noite, 889, ponte espera da 90. Boa noite, 89, boa noite, Anima, tem cabeceira na 0. Anima, tem 90, 889. 06, estamos controlados, 018, livre corte, boa noite. Romeo Delta, livre decolagem, turma 7, vento 090 graus, 06. Conforme plano, o Romeo Delta, após decolar de curva à direita, restrita no 1000 pés de corredor Shell, até a liberação do controle. Zero, decolado 09, chame controle, 1208, boa noite. Controle, boa noite, Oceano 63, 0. Rolagem do Boeing da Gol, sua frente, a Lima tem cabeceirão na 0. Controle, Oceano 63, 0. Rolagem do Oceano 63, 0, contato radar, saída PUCA, nível 350. Responde, vai chamar o controle. 0275 no transponder, o Romeo Eco Delta. 0275, acionará. O 1889, 1100 graus, 079, livre decolagem, dona 0. Iniciando, 889. Salvador, boa noite, Oceano 6303, paciente da Unida, com a autorização para Guarulhos, nível 360, portão 4. Só um minuto, prepare-se para Dael, já aprovado 360. Dael, 360. 085 e acione código 5122, posição normal. Acionado 0, corrigindo 5122. Afirmativo, está livre a subir para o 085 Romeo Eco Delta. Grande, 085 Delta. Boa noite, 89, decolado 21, chamei controle em 120, 08. 208, boa noite. Salvador. 1-8-1-9 da Gol, boa noite. Boa noite, Gol 1-8-8-9, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, mantenha da El. Trip 5-2-1-6, vento 090 graus, 099, devido a decolagem da Ana Serra. Iniciando o Trip 5-2-1-6. Papão Romeu, Romeu Eco Delta, você vai prosseguir direto para Porto Seguro, confirme. Se o controle autorizado, prossegue direto. Autorizado direto, subindo para o 085 Romeu Eco Delta. Fazendo uma correção, vai solicitar o sobrevoo sobre o litoral no corredor Axé e Caixa Prêmio. 7 Romeu Eco Delta, 1.000 pés no corredor Axé. Mantenha 1.000 pés no corredor Axé, aguardando para prosseguir por o 085. Autoriza a subida para 1.500? 1.500 está autorizado, Romeu Eco Delta. 1.500, grato, Delta. Confirme, 1.09. Ajuste, 1.012. 1.012, grato. Possível, Romeu Eco Delta, chamado de ingresso na terminal de Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Só me fica um segundo da... Trip 5-2-1-6, decolar 223, sendo controle, 120, destino 8, bom voo, boa viagem, retorno. 120, destino 8, uma boa noite, Trip 5-2-1-6. Autorizado, Salvador para Guarulhos, nível de voo 360, roda conforme plano bridge, Upzulu 1-6, Brahma 2-Zulu. Decola pichão 1-0, curva pela direita, descida da El, Leda. Após Leda, voa bridge, a posição bridge, aonde intercepta a aerovia Upzulu 1-6. 5-1, 5-1, transponder, controle 120.8. Autorizado, 360 para Guarulhos, pela Upzulu 1-6. Saída da El, transponeta, representando bridge para a aerovia Upzulu 1-6. Decolando a 1-0 com curva direita, aciona 5-1, 5-1. Controle Salvador 120, decimal 8, coxa 6-3-1-3.4. Cans livres, suba para 150, trip 5-2-1-6. Sai. Lima tem 9-0, tá 3-8-5-8. Gol no 076, tráfego posição de 2 horas, deslocamento oeste, mantendo 1.506, afastado 14 milhas de aeronave, é um papal com a 4-6. Ok, não temos o tráfego no esquerdo e no visual, vamos dar a satisfação. Romeu, Romeu Eco Delta, tráfego posição de 10 horas, 13 milhas, com deslocamento nordeste, cruzando 60 em descida para 2.500, é um Boeing 737-800. Está controlado no Etiquette, visual comigo. O Delta está na proa do farol da barra, mantendo 1.500 pés. Tá 3858, vento 1-1-0-0, 0 8 9, decolagem da 1-0. Decolagem da 1-0, tá 3-8-5-4. Total 9907, deturação para sequenciamento, curva direita para o A230, seu limite ao localizador. 230, limite ao lock, total 9907. Oxené 6310, chame Recife, 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, boa noite. Boa. até o ponto de espera da 90, lá torre 10895, ajuste Mi 12. Mi 12, 895, passar aí, Edu. Tá 3858, decolada aos 26, filme controle, 1208. 1208, até 3858, boa noite. 1076, tráfego superado, deixa para 2000, informe na final do procedimento. 2000, informará na final, está precisado, vamos dar atendimento. Romeu Eco Delta, tráfego superado, suba para o 085, aguardando os decimados. 085, já reporta os decimados, tráfego. Controle Salvador, boa noite, está 3858. Boa noite, está 3858, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370, via Momo, está 3858, perda Momo, está 3858. Gol 1889, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251-332. Vai atingir o 4000 total. Total 9907, desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 012. Para o localizador, curva esquerda, proa 150, informe estabilizado. Localizador pro 150, vai reportar estabilizado, descendo até 2000, total 9907. 2007 está. Vem parada pela intermediária. Gente, passageiro 229, a linha decola imediato da 10, vento 110 graus, 10 nós. Gente. Rio 5972, 25, chegada Bonf, desça para 4000 pés, com ajuste 10-2. 4-10, Golf, 4-10, Golf. Só na final estabilizado, Golf 076. Golf 076, completa a final, chame a torre 1-1895. 1895, até mais. Total 9907, reduza para aproximação, Boeing 737-800, 5 milhas à sua frente. Tá já com tráfego e não esquece. ILS total 9907. Total 07, completa final, chame a torre 1-1895, tambopo. 18-95, total 9907, bom serviço. Total Léo, Romeu Eco Delta para o estimado. Consigo? Estimando ideal em mais 40 minutos e positivo em mais 1 hora e 5. Decolado 3-0, chame agora o controle, 1-2-0-10-8, bom voo, até retorno. 0-8, obrigado senhora pela colaboração. Sempre. 2-9907, estabilizado do custo localizado do nosso escudo. Total 9907, boa noite, fonte de aproximação, reporte baixar travado, ajuste no 0-2, é o segundo para pouso no 0, a nave que o precede é um Boeing.